A vida é uma montanha-russa. Ora pelas suas peripécias, ora pelos seus momentos de estranha acalmia. E por muito que queiramos, não conseguimos senão ficar feitos no oito. Feito no oito começa agora com Carlos Bonaparte. Boa noite para todos, sejam muito bem-vindos a mais um Feito no Oito. Isto hoje é o Nós e o Mundo que dura mais tempo, é os quais tu escolheu que dura mais tempo. Acabei de sair de uma casa portuguesa e estou aqui agora para lhe trazer o Feito no Oito. E daqui a mais ou menos 30 minutinhos, menos tempo agora, vou trazer-lhe mais uma edição de Musicália, mais logo a hora zero. Pois isto hoje vai ser bonito. Mas sabe o que é que eu lhe digo, ouvinte? Eu adoro, adoro, adoro fazer isto. Rádio para mim é o maior presente que a vida me podia ter dado. É claro, a rádio e os respectivos ouvintes, não é? Que isto sem vocês não é nada, portanto, a rádio e os respectivos ouvintes. Ora, muito bem. Bom, eu hoje não vou dizer muita coisa, já disse muita coisa hoje no Nós e o Mundo, até já disse para lá daquilo que era o meu tempo, disse o tempo máximo no Nós e o Mundo até agora tinha sido 15 minutos, mas pelo visto hoje foi quase 25. Bom, enfim. Só quero dizer uma coisa. Eu gosto muito de música francesa. Agora o musicali de hoje vai ser sobre música italiana. Já lhe posso adiantar isto. Nós hoje vamos abrir e fechar o Feito no Oito com música francesa. Já abrimos com uma grande música. Certamente que o ouvinte já ouviu muitas vezes a cantora Elsa Linguini trazer-nos Quelque chose de mon coeur, uma gravação feita em 1988 e que marcou o início desta artista. E digo artista porque não é apenas cantora. Elsa Linguini, que tem atualmente 37 anos, é também uma artista de cinema, é uma atriz. Ela vingou muito mais como cantora do que como atriz, mas o que é certo é que também já fez grandes filmes e participou em grandes elencos como artista de cinema. Ora, pois muito bem, vamos fechar a emissão com outra música francesa. E esta, o ouvinte, se calhar já conhece mais, porque depois do grande sucesso de Love by Grace em 2001, aqui só acho que em 2001, ou em 2000, melhor dizendo, a Lara Fabian gravou um outro álbum chamado Nu, que incluía o tema Je crois encore. Ora, vamos escutá-lo também ao vivo. Quanto a Elsa Linguini, para quem não ouviu ainda ontem, tenho a oportunidade de escutar até à próxima segunda-feira o concerto que ela gravou em 2006 e portanto, que de onde interpretou 18 anos depois essa fantástica música Quelque chose de mon coeur, entre portanto, muitas outras. Sabe uma coisa que eu adorei no concerto? Adorei, gostei mesmo muito do ambiente, o público, ela a cantar e o público a bater palmas, o público a entrar na onda. Eu não sei se ela pediu ou não isto, mesmo que fosse vídeo, a mim não me sabia de nada, mas para deixarmos em áudio, é assim, mas o que é certo é que o público entrou na música, o público entrou, assim, participaram de certa forma na música, participaram naquilo que é único. Bom, nem todos defenderão, e eu conheço pessoas que não defendem a história de bater palmas no meio de uma música, mas eu acho que quando por exemplo, neste caso, jurou-se aqui um bom ambiente. É assim, não perturba a cantora, não perturba o cantor. Se a pessoa tivesse por exemplo, há espetáculos em que a gente ou assiste na rádio ou músicas ao vivo em que elas gritam, que loucura, parece, perdoem as pessoas, parece que vão ter um filho, e quer dizer, elas não estão, portanto, elas estão a olhar para o artista e a admirar o artista de alto a baixo, que até mete impressão, mas não estão a ligar à música, não é? Agora, neste caso não, neste caso estavam simplesmente a bater palmas, a deixar-se levar pela onda. Eu acho que quando é assim, acho que é muito saudável. Sabe uma coisa que eu acho piada que fazem em França? Agora, acho que também fazem aqui em Portugal agora. Mas a moda nasceu na França, que foi, portanto, aquela coisinha de pôr assim em salas escuras. E só assim, às escuras, enfim, não sei se no palco haverá luz com certeza, não é? Mas ali os isqueiros a iluminar o recinto do espetáculo. Havia um cantor que gostava muito disso, que era Patrick Bruel. Agora não sei, depois mais artistas, talvez o Jacques Brel também gostasse. Eu sei que isto era muito comum em França. Enfim, bom, amanhã vamos ouvir aqui uma coisa que eu acho que também gosto muito. Só lhe digo amanhã o que é, mas fique para ouvir amanhã o Feito no Oito. Por agora é mesmo Lara Fabian com J. Conker que vai fechar a emissão de hoje do Feito no Oito. Foi um prazer imenso estar consigo. Daqui a mais ou menos 15 minutos estou de volta para mais um musical então dedicado à música italiana. Antes, vamos ter o nosso Nuno Miguel, que nos vai trazer mais uma edição de Canta-me Histórias. Fique bem, um forte abraço e até amanhã. Isolé, vaincu, sans doute.